Muito bem, vamos lá, minha gente. Vocês vão ter que melhorar muito aí. Nossos amigos conseguiram passar por um timezinho de terceira. Lembram-se, rapazes? Estão sendo procurados.